Oi, Luiz Juliette Vitor. Bom dia, Luiz Juliette Vitor, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 10. Já do Schmeck, reboque ingresso no pátio principal, reporte ao término. Reportar ao término, Juliette Vitor, velho. 340, pronto, 362, mais 3, disponível no momento. Juliette Vitor informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição no zero. Grato bom dia. Vicente, grato bom dia. Salvador, Xanar, 63-6251. Alô, Xanar 6251. Uno, pronto, cópia. Guarulhos 360. Matinho, seu prossiga. Autorizado Guarulhos 360. Tem cola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda, Crate. Segue na Pesilu no 4 até Grúcio, após a Pesilu no 6, após conforme plano. Controle 119 decimal 35. Transponda 54, 17. Da 360, pela 10 curva direita, da El, Leda, Crate, após a Pesilu no 4 Grúcio, a Pesilu no 6, prossegue em rota. Transponde 5417, 1935, frequência Xenéa 6251. Xenéa 6251, contingimento correto. Escute a informação aqui, Fox. Chame nesta para prosseguir com a Xenéa. Reportamento grato. Salvador, bom dia, TAM 38-3601, com informação Foxtrot para Congonhas. 3601, muito bom dia para Congonhas, autorizado 360. De uniformes Luna 6, decola pistão no zero, primeira curva à direita, saída da EL, lida após a da Bridge, controle 199.35, 5004, transporte 5, corrigindo, transporte 5404. Autorizado 360 para Congonhas, decolada 10, primeira curva à direita, saída vai ser da EL, lida, direto Bridge. É, Dael, Leda, direto Bridge, apenas de Lua 16, controle 19.35, transponda 5404, tá 3601. 3601, correto, para o Pichuvai Cassará. Chamará. Oi, só confirmando aqui a saída, vai ser da EL Leda, depois Bridge, ou da EL direto Bridge? No perfil da saída da EL, após a posição Leda, voa direto Bridge, da EL Leda, após Leda, Bridge para interceptar o uniforme do Luna 6. Sim, então são 360. Pushback, acionamento TAN 3601, TAN 104. Autorizado pushback, acionar, chama o táxi 3601. Chamará para o táxi 3601.